A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Muitos dos ouvintes do Agente 86 moram ali em grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e já foram contaminados pela ansiedade dos tempos modernos, né? Porque a gente fica ansioso ali constantemente, esperando um maldito ônibus que sabemos que vai vir lotado. Cara, que ódio. É terrível, às 18 horas. E tudo isso, né? Por quê? Ah, querer se livrar o máximo possível dos nossos empregos de merda ali, né, cara? E espera logo um feriado para que a gente possa também passar tempos e mais tempos ali num congestionamento daqueles monstruosos. Mas nem sempre foi assim. No passado ali, principalmente nas nossas infâncias, o tempo passava mais devagar e de maneira mais tranquila. As nossas preocupações quais eram? Será que vai fazer sol pra gente poder bater uma bola? Ou será que tem vento, né? Pra soltar um pipa. Meter uma pipa no alto e tal. Mas à medida que a gente ia ali entrando na adolescência, as preocupações também começavam a aparecer. Daí a gente já começava a pensar no primeiro emprego. Os homens começavam a recear ali. Putz, daqui a pouco eu vou fazer 18 e daí tem o exército. Grande medo mesmo de servir o exército. Tem um episódio nosso, eu não sei o número. Não me lembro o número que fala disso. Que faculdade que eu vou fazer? E antes de tudo isso, obviamente, como é que nós perderíamos a virgindade? Exato. Assunto que também já tocamos em algum dado momento nesse podcast aqui, principalmente sobre a primeira vez e tal. Mas com certeza, acho que o maior temor ali para um adolescente ou uma adolescente era o perigo constante de uma das maiores tragédias, principalmente suburbanas, Walter Rezende. Eu estou falando da gravidez prematura. Eu sei que o que vamos falar aqui não diz respeito apenas à nossa época de adolescente. Afinal, o problema é ainda maior hoje, né? Sim. Principalmente depois do advento do funk. Onde os úteros ficaram mais expostos, né? O que a gente vai relembrar aqui eram as nossas impressões na época. Quem já tinha entrado em uma fase de atividade sexual, na verdade essa fase quase que não existia. Não era tão ativo. É, a gente mais falava do que fazia, efetivamente. A gente ficava ali na corda bamba, pois naquela época, nem em sonho, uma mãe aconselhava uma filha adolescente a tomar contraceptivo, né? Ou se não, dar uma camisinha ali pro filho. Hoje em dia é bem comum as mães aconselharem as adolescentes até se prevenirem. Sim, detalhe, uma coisa também normal dos tempos atuais é assim, os pais deixarem os filhos adolescentes dormirem nas casas da namorada ou do namorado. Sim. Até porque por um medo, né, deles ficarem perambulando pelas ruas violentas. É melhor, se vai dar, é melhor que seja com segurança. Seja na parede ao lado, né? É verdade. Aí, naquela época, você engatava um namoro, um fade, que começava ali a ter intimidades com a moça e tal. Devagarinho você põe a mão num peito, passava mais duas semanas, botava no outro. E é tão maluco isso que a gente falou dos adolescentes hoje estarem ali nos quartos ao lado. Naquela época, demorava um tempo pra você entrar na casa da moça. Exatamente. Né? Então, essa fase da passagem de mão começava ali no portão. Pelo menos, tô falando por experiência minha, assim. Começava ali no portão, ficava ali no portão, você esperava anoitecer. Pedia já por telefone pra moça usar uma calça leg. Isso, exatamente. Ou um vestido, né? E aí, você esperava daquela escurecida e ficava sentado na calçada dos dois, aquele namoradinho bem, aquele namorinho bem pueril ali, só conversando, mãozinhas dadas, alguns beijinhos. Aí, escurecendo, aí a coisa começava a pegar, a se revelar. Também naquela época era mais difícil, porque você não tinha ali um abatedouro, né? Um lugar pra você levar a fêmea, não. Da espécie. Eu tinha dois escortes. Dois escortes. Escortes. O pai da minha namorada tinha dois escortes, eles ficavam na garagem. Então eu, da fase do portão, passei pra garagem, né? Mas você tinha a chave do hatch da Ford? Os dois ficavam abertos ali. Então ali que mais ou menos que a coisa começou a pegar fogo também. Passava um tempo, você começava mesmo a ter relações. Sim, com a moça ou com o rapaz, né? Eu digo com a moça no caso dos homens e com os rapazes no caso... As coisas mudaram, né, Val? Hoje em dia é diferente. Geralmente sem proteção. O único método contraceptivo era o coito interrompido. que tem uma margem de erro de 90%. Porque o boom dos preservativos, ele surgiu mais por conta das doenças venéreas, principalmente da AIDS. Começou-se a falar mais no uso dos preservativos e tal. Então, não se utilizava tanto. E o governo também não distribuía. Eu acho que era algo caro. Eu não me lembro muito bem de comprar, principalmente essa fase de adolescente aí. E naquela época, não é igual hoje que ficava pendurado na prateleira não da farmácia, isso, né? Você chegava ali no cantinho, abaixava a cabeça e falava, não, eu quero o quê? Camisinha. Realmente. Realmente, era meio vexatório, né? Hoje em dia, um pouco de vergonha. Só tinha duas marcas, era a Ola e a Jontex. Que você falou, o único método contraceptivo era a tirada antes ali. E, cara, que convenhamos, é um risco, né? Porque estamos falando de espermatozoides que tem a intenção de procurar algo. Exato. Cara, a natureza um dia vai ganhar, vai. Por mais que você tente impedi-la. Por mais que esteja no joelho, é capaz de subir. Porque tinha um mito também, que era usado pelas garotas, o filho tinha sido feito nas coxas. Que ela foi concebida sem pecado. Exatamente. Tal como a Virgem Maria. E as mães acreditavam. E aí, depois disso, né, já que você começou, fez essas coisas todas, aí cria um grande monstro, Walter. A hora que a menina falar pra você assim, atrasou 3 dias. Eram dias de agonia. O meu bigode sua até hoje, só de lembrar. Porque aí você ligava pra moça e antes de você falar bom dia, você falava, e aí, desceu? Ligava umas 10 vezes por dia, né, cara? E ia causando constrangimento. Aí você tinha que começar a pensar, como é que vai falar pro pai dela, falar pro meu pai... É um temor dos maiores, só quem já passou pelo perrengue, eu não passei, mas eu, digamos, bati na trave, cara. Eu ficava pensando nisso, e agora eu vou ter que casar com 16 anos? E a primeira alternativa, né, mesmo que você seja mais ateu do que o Lenin, é apelar para a divina providência, você já logo faz uma promessa. Se esse filho não vir, eu vou ir de joelhos daqui até Aparecida do Norte. 6 meses sem contato com ela. É. E a minha namorada, ela disse que após esse grande susto que nós tivemos, foi um só. Nunca mais ia dar pra você. É mais ou menos por aí. Ela disse que ia virar adventista do sétimo dia. Ela não estudava e debate, no colégio. Estudava, então ela ia já assumir de vez ali a condição de adventista. Ia se converter. E que a partir daquele momento não íamos ter mais nada, cara. Pra mim isso foi um pânico. Fora também ao apego ao divino, existiam também ali a química caseira, né? Vamos dizer assim, a alquimia. É o plano B. Pra você não ter o filho, você tá falando. Não, eu digo pra um eventual atraso de menstruação. Pra fazer descer? Pra fazer descer, que era ali o chá de canela. Chá de canela é um clássico. Garrafadas inúmeras que você ouvia falar. Então tinha muita bruxaria ali também pra ajudar a descer logo. Mas isso, né, pra quando o casal era um casal ali meio que bem formatado. Com 15 anos. Isso. Tinha aquele cara que atrasou 15 minutos a menstruação, o cara sumia. Nunca mais a moça ouvia falar do cara. E daí ia batendo aquela sensação, né, putz, perdi minha juventude... E agora, o que eu vou fazer? É verdade, porque você tá ali numa fase que quer arrumar um emprego, comprar um carro e comer muitas garotas. O só de você pensar que vai comer uma só pra vida inteira. E aguentar o cheiro de uma criança? Isso acabava com a vida de um adolescente. Aí depois de se passar muito tempo... Assimilar o golpe? Uns 15, 20 dias... A moça fazia um teste de gravidez aquele da farmácia. Sim, exatamente, xixi no copo e... Xixi no copo e mãos pra cima. Aí descobria que tava grávida. Aí depois o grande problema passa a ser realmente esse de contar pros pais. Mais do que hoje, naquela época o tabu era muito maior. Sim, assim, né? Ali sim. Nos anos 80, 90, como é que você ficava pensando, caramba, como é que eu vou contar pro meu pai, ele vai me espancar, ele vai me matar... E a sociedade também ficava meio que olhando de rabo de olho, pois torto. Pois uma moça barriguda com 15 anos não era bem vista. Você sabe que uma grande saída tinham as moças ali da região amazônica que falavam que tinha sido boto, né? Mas e na Grande São Paulo? Você ia falar que foi o quê? Foi a capivara do Rio Pinheiros. Não tinha muito o que se falar. Então não tinha jeito. Tinha que assimilar e contar pros pais e a sociedade. Isso quando o casal de adolescentes não tentava fazer uma interrupção da gravidez. Isso, exato. Só que um adolescente naquela época não tinha muitos recursos, né? Primeiro, nem sabia como procurar isso. Segundo, isso custaria dinheiro. Sim. Eles não tiveram dinheiro pra comprar camisinha. Como é que vai pagar uma clínica no Largo 13 de Maio? Que geralmente naquelas condições precárias ali, né? Que utilizavam agulhas de tricô. Isso geralmente não acontecia, mas passava-se ali na cabeça dos adolescentes. E depois de tudo isso, obviamente o que ia ter que acontecer? O casal geralmente era obrigado a casar. Aquelas... Dois adolescentes de 15, 16 anos iam constituir uma família. Ah. Como você falou, você não tinha grana nem pra camisinha. O que vai fazer agora? Prestação nas Casas Bahia? Que aí você precisava de uma habitação, sim, né? Se isso acontece no bairro do Morumbi, a menina vai morar na Suíça. Exato. Agora, se isso acontece num bairro afastado na cidade de Barueri, é providenciado logo uma estrutura, né? Sim. Um puxadinho. Puxadinho. No fundo da casa do pai. Ou no fundo da casa do pai, ou em cima, né? Ou se constrói em cima. É verdade. Né? A cidade está se verticalizando, né? Vai se providenciar uma escada, aquela coisa toda. E aí o casal cai para dentro lá. Geralmente o móvel ganha de um, ganha de outro. A barriga vai crescendo, o mau humor da moça também. O rapaz que já teve que virar... O rapaz soltava pipa o dia inteiro. Agora tem que ralar. E aí tá constituída mais uma família brasileira, né, uma cara? Uma família brasileira... Pessoal, o Facebook é A Gente em 86. Dê uma curtida lá na nossa página. Você também fica sabendo quais serão os futuros episódios. Tem dicas também. Dicas que podem ser dadas pelo nosso e-mail, o falecom@agenteem86.com.br. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo do A Gente. E desta vez, quem mandou via falecom@agenteem86.com.br, a Luana Pedrosa, lá de Curitiba, no Paraná. A Luana nos contou que passou por uma gravidez aos 15 anos e que escondeu dos pais até o oitavo mês. Segundo a nossa ouvinte, ela era bem gordinha e foi mudando seu guarda-roupa de acordo que a gravidez evoluía. Abre aspas pro e-mail dela. Minha família sempre teve uma situação financeira confortável, mas para não acionar o plano de saúde causando alarde, eu fiz todo o meu pré-natal no INPS. Olha, pelo menos ela fez o pré-natal ainda. Exatamente. Tendo que acordar de madrugada e amanhecer em uma fila. O sistema de saúde daquela época era igualzinho de hoje. Tive muita sorte de ter um acompanhamento médico muito bom mesmo naquela pocilga. E o doutor Nunes um dia me perguntou: você usa roupas de grife e é bem instruída. Você está escondendo essa gravidez? Então ele me aconselhou a contar tudo e eu fiz. Contei tudo para os meus pais, com meu filho Pedro mamando no meu seio direito.